Menina, fica à vontade, entra pra essa festa. Me liga uma história boa, durava mesa. Gata me liga, você tá com a Lara. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol brilhar. Gata me liga, você tá com a Lara. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar. Gustavo Lima.